homem capital. Fantasma de PC e as cores de uma página C-O-L-L-O-E. As caras pintadas da revolta juvenil e as caras de fome dos filhos do Brasil. Não disseram que ouviram do Ipiranga. Não disseram, não disseram. Não disseram que ouviram do Ipiranga. Não disseram, não disseram. Bravo, bravo, bravo, Brasil. Bravo, bravo, bravo, Brasil. As rugas dessa gente esquecidas pelo tempo. A luta intensa de um lugar que te pertence. O espaço escasso do dito indigente. Lama seca, bandidos e adultos, onde tudo é nada, porque nada pra vocês. Esses descuidados, filhos mal amados, aos céus prematuros caminham sem razão. Classes, entre classes sociais e os sem classes não nominais. Gente como a gente que não ama sua gente. Elite, poder, burguesia e hipocrisia. Gente como a gente que não ama sua gente. Cheia de classe, cabeças vazias. Bra, bra, bra.